Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você pode pegar comigo Evangelho de São Marcos, capítulo 2. Você que está aí com a sua Bíblia, que bom que você tem a sua Bíblia. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, desde o comecinho. Alguns dias depois, Jesus tornou a entrar em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. E tanta gente se aglomerou ali que não havia mais lugar, nem sequer diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Chegam alguns trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 homens. E como não o pudessem levar até ele por causa da multidão, descobriram o telhado em cima do lugar onde estava e, abrindo um buraco, fizeram descer a maca na qual estava deitado o paralítico. Você já pode imaginar essa cena. Aqueles 4 homens estavam trazendo seu companheiro entrevado, paralítico, sem condições nenhuma. Aquele homem não podia fazer nada por si mesmo. Foram 4 companheiros que o pegaram e o trouxeram. Estava cheio de gente dentro da casa onde estava Jesus, em redor da casa. Tentaram pela porta, não deu. Tentaram pela janela, não deu. Não duvidaram, subiram em cima do telhado, abriram um buraco. Imagine essa cena. Abriram um buraco em cima e desceram por aí, numa padiola, desceram com cordas o seu companheiro, ali no meio da sala, diante de Jesus. O impressionante daquela cena, imagine também as pessoas que estavam dentro da casa, primeiro alguém batendo lá em cima, fazendo barulho, caindo cacos, poeira. Daí abre aquele buraco e começa a soltar nas cordas aquele homem paralítico. Acompanha comigo o versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Veja bem, vendo-lhes a fé. A fé de quem? Do paralítico? Não. Dos 4 companheiros que trouxeram aquele homem. Vendo-lhes a fé. Talvez, quem sabe, muito provavelmente, ou quem sabe é certo, você veio para cá carregado, totalmente carregado ou meio carregado. Por você não viria, por iniciativa sua você não viria, mas você veio. Companheiros seus trouxeram você. Uma situação qualquer trouxe você. Talvez até mesmo por causa do rodeio, você acabou vindo. Você não veio afim. Mas tudo isso carregou você. Talvez você tenha vindo para cá mesmo carregado. Mas agora, graças a Deus, você está diante de Jesus. Provavelmente você está como aquele homem. Imagino que seja uma pessoa paralítica. Ela não pode fazer nada por si mesma. Ela depende dos outros em tudo. Ela não tem livre ação, ela não tem iniciativa. Era assim que estava aquele homem. Talvez você, uma pessoa muito bem sucedida nas coisas normais da vida, mas espiritualmente, no seu interior, o homem interior dentro de você talvez esteja paralítico assim. Você já não pode mais fazer nada por você mesmo. Talvez você chegou a um estado tal que até você mesmo chegou a esta conclusão: eu não tenho mais jeito, não tem mais solução para a minha vida, deixa eu tocar a minha vida, deixa eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque não tem mais jeito. Talvez na sua situação de erros, erros que foram se acumulando sobre erros, situações que foram se acumulando, a sua vida foi ficando emaranhado, a sua vida foi ficando um entulho só. Desculpe falar assim, mas talvez a sua vida foi se tornando um lixo só, e você já nem mais se encontra no meio desse lixão que se tornou a sua vida. Eu não estou te ofendendo, não estou te agredindo, não, mas estou tentando descrever o que talvez esteja realmente acontecendo. E dizendo assim, nem quer dizer que você seja uma pessoa sem condições, uma pessoa má. Não, não é isso. É que é impressionante como a vida vai nos envolvendo. Vem cá um minuto, Dunga. Foi você que contou uma vez aqui a respeito de como é o organismo da rã? Não. Não foi você, não? Pensei que tinha sido você. Mas não faz mal, fica aí. Qualquer coisa você me ajuda. Porque foi alguém aqui no palco que contou que o organismo da rã, o corpo dela, é diferente do nosso. Ela tem uma propriedade termo, não sei o que lá, termo, quer dizer, a respeito de calor, que a rã chega a suportar altíssimos calores, contanto que ela vá sendo acostumada, o corpo dela vai assimilando enormes calores. Foi você? Não, mas eu me lembro. O exemplo que foi dado é que a rã, uma rã foi colocada numa frigideira com água e colocaram fogo. E como ela tem essa condição de assimilação de temperatura, ela vai, pelo metabolismo do seu corpo, ela vai se acostumando com aquela temperatura, vai se acostumando. Só que nessa experiência, colocaram a rã numa água fria, ligaram o fogo e o fogo foi aquecendo. E ela foi inclusive se acostumando. Só que chegou uma hora que a água ferveu e aí a rã morreu. Mas ela ficou durante um bom tempo se acostumando com a temperatura, que cada vez era mais alta, cada vez era mais alta, cada vez era mais alta, e ela não se apercebeu que era fatal para ela. Ela simplesmente, uma hora, ela iria não suportar, ia chegar no limite. Mas como ela tem essa propriedade de ir assimilando a temperatura, ela foi se acostumando e ela foi morrendo sem perceber. Ela foi morrendo sem perceber. Porque você imagina uma outra coisa: se tivessem pegado já água fervendo, ela tinha pulado fora, não é? E outra coisa interessante, que a rã tem uma capacidade de locomoção, né, fora do comum. Ela pula com muita facilidade. É como se fosse você tivesse a capacidade de num só pulo pular sobre esse rincão. É, exatamente. Né? Pular sobre o senhor. É a capacidade que a rã tem. Entre ela o peso pula... dela e o pulo que ela dá, uhum, era semelhante, né, você conseguir pular até o alto do rincão ou até passar esse rincão inteirinho. Isso. De um lado para o outro. Então, se a gente colocasse a rã na água fervendo, ela ia dar um pulo e ia cair fora daquela água fervendo fácil. Mas veja bem, o que é que se foi fazendo? Uma coisa muito mais light, nada agressivo, tudo muito bem maneirado. Não foi chegar e chutando o pau da barraca, não, pelo contrário, uma coisa muito light, muito tranquila. A água era a temperatura ambiente, aquece, vai esquentando aos pouquinhos, fogo baixo, então aquele calorzinho é suave, é tranquilo, é gostoso, e o organismo da rã foi assimilando, preste atenção a isso, o organismo dela foi assimilando, assimilando, assimilando, só que de tal maneira a água ferveu, que houve um momento que chegou ao limite, e a rã não percebeu que estava morrendo aos poucos. Acho que você já entendeu tudo, né? É assim que a vida trata a gente. É assim que o diabo trata a gente. Então você foi mais fundo, não é? Porque existe um agenciador e uma agência. O agenciador, aquele que é o que faz a coisa, é o diabo. Só que ele não vai se apresentar assim na cara. Então ele usa uma agência, e tem uma agência enorme, não é? Uma agência enorme que se chama o mundo, que se chama a nossa sociedade. E a nossa sociedade, de tal maneira, agencia os negócios do diabo, e agencia tão bem, que faz assim conosco. Veja, em qualquer coisa, dificilmente uma pessoa entra logo para beber, assim de cair, não. A pessoa começa a beber devagarzinho, na tampinha da garrafa da pinga que o pai compra e leva para casa, que dá um pouquinho de pinga na tampinha da garrafa e dá para o filhinho beber. Ele não deu um copo, ele não deu uma garrafa, ele deu uma tampinha. Só que através daquela tampinha, depois de alguns anos, a pessoa está tomando 3, 4 garrafas de pinga. Está igualzinho a rã. Está igualzinho a rã. E não se apercebeu que foi entrando no alcoolismo. O organismo foi assimilando, e daí para frente o próprio organismo necessita do álcool. Quando um pai pede para o filho ir lá na cozinha e acender o cigarro para ele no fogão, e fala para ele, mas não traga, não traga não, tragar significa engolir a fumaça, não traga não, apenas acende, puxa a fumaça e solta, e traz aqui para o papai. Que papai sem vergonha. E de uma, acendendo o cigarro hoje, acendendo o cigarro amanhã, daqui a pouco o filho está fumando o cigarro, roubando o cigarro do pai. Daqui a pouco ele está comprando seu cigarro, e daqui a pouco ele está na maconha, daqui a pouco ele está na cocaína, daqui a pouco ele está no crack, e daqui a pouco ele morreu. É assim. Sem aperceber-se. Sem aperceber-se. E veja, todo mundo que fumou, todo mundo que fuma, infelizmente ainda, porque você sabe que inclusive porque até a sua saúde é prejudicada com isso, também que ninguém começa fumando 3 maços, né? Começa do jeito que o Dunga falou. E o duro é o seguinte, que o organismo vai se acostumando com a nicotina e torna-se uma necessidade. Gente, quem é que disse que o nosso organismo necessita de nicotina? Somente que depois de fumar aos pouquinhos, tragando o cigarrinho do pai, de tal maneira o organismo necessita, acabou necessitando, acabou exigindo, deixa eu falar melhor, porque na verdade não é necessidade. O organismo começa a exigir nicotina, que depois a pessoa fuma 1 maço, a pessoa fuma 2 maços, e mesmo que não fume muito, o mais interessante é isso, que qualquer problema que você tem, qualquer ansiedade, qualquer dificuldade, você lança a mão logo de um cigarro. Em qualquer atrapalhamento, você está nervoso, você está lá no break para entrar, a sua tendência é pegar um cigarro, porque você acaba se apoiando no cigarro, você está enfrentando um problema, você tem uma conta a pagar, o que tem que ver a conta a pagar e você fumar. Você está com o filho para nascer na Santa Casa, na maternidade, você é o pai, esperando ali fora, andando na porta, o que que você faz? É um cigarro atrás do outro, um cigarro atrás do outro, poluindo ali o ambiente da Santa Casa. Está feliz? Fuma. Está triste? Fuma. Está nervoso? Fuma. Está sem fazer nada? Fuma. Antes de dormir? Fuma. Na hora que levanta? Fuma. Está difícil, hein? Mas começou que jeito? Acendendo o cigarro para o pai, que o pai falava assim, mas não pode tragar, viu meu filhinho? Ei, paizinho, inocente, né? Mais inocente que o filho. Assim também quando uma pessoa cai na prostituição, começou que jeito? Com o pai mandando ele mostrar o piruzinho para as meninas. É verdade. O pai que incentiva o filho a viver esse tipo de situação. O pai que leva calendários, revistas. Eu conheci uma senhora, hoje graças a Deus ela não tem mais esse problema, nem o filho dela, nem a filha dela, mas ela com medo de o filho ser um homossexual, com medo, ela começou a comprar revistas pornográficas para o filho ver, com medo. Ela bastava apenas conversar com o filho, mas ela não tinha sabedoria suficiente para conversar com o filho, e começou então a comprar revistas pornográficas para o filho ver, mas o filho não tinha tendência para homossexualismo, era coisa da cabeça dela, mas ela comprava e munia o filho com várias e várias revistas. O filho nem se interessava por aquilo, porque era uma criança inocente, tinha 12 anos, e deixava do lado. Ela cada vez mais preocupada: por que que eu compro e deixa de lado e não vê? Mas ela pensou, é mesmo, né? Até pensava, vai ver que ele é mesmo. Só que o filho era inocente, o filho não estava nem aí. Não tinha essa malícia. O que que aconteceu? A menina, a filha de 11, um ano mais nova, é que via as revistas pornográficas. E via aquelas mulheres nuas, nas várias posições que a fotografia da revista trazia. E a menina de 11 anos começou a se interessar pelo corpo feminino. E começou a mostrar aquela revista para outra amiguinha sua. E as duas ali viam as revistas juntos. E depois elas começaram a ver as revistas nuas. Depois começaram a se tocar mutuamente. E começaram a gostar da brincadeira. E já com 14 anos, ambas eram homossexuais femininas, no caso, lésbicas. Ficaram nessa vida um bom tempo. Até que essa menina, passando por um dos encontros que nós demos numa cidade aqui do interior de São Paulo, foi muito tocada por Deus, muito tocada por Deus. E eu me recordo direitinho dessa situação. Exatamente. E aí você me apresentou. Uhum. E ela veio pedir oração, nós rezamos por ela, ela foi batizada no Espírito Santo. Ela já tinha caso, ela já morava com essa mesma menina. Veja bem, tudo começou com 11 anos. E ela, graças a Deus, batizada no Espírito Santo, hoje ela, o irmão dela e a mãe dela são batizados no Espírito Santo. Acabou o problema. Mas se não houvesse uma intervenção de Deus, por uma coisa que era desastrosa, simplesmente, ou seja, ser lésbica, mas começou por quê? Porque uma mãe, inocentemente, começou a trazer para dentro de casa uma revista pornográfica. É assim que o diabo vai colocando fogo devagarzinho, e nós precisamos, como filhos da luz, colocar luz em todas essas situações, ou pedir luz para todas essas situações, para que a nossa família não morra devagarzinho, sem se aperceber que está morrendo, como a rã não se apercebeu. Porque uma coisa importante aí, graças a Deus, na vida daquela menina, aconteceu uma intervenção de Deus. Talvez ela nem tenha ido para aquele encontro porque ela queria. Ela foi do jeitinho desse homem do Evangelho, carregada pelos outros. Mas de repente ela se viu diante de Jesus, e aí aconteceu a intervenção na vida dela. Eu já quero adiantar logo, por tudo isso que nós estamos falando, talvez você já se identificou, você já se considerou o próprio, a própria. Talvez não foram nenhum desses casos que nós contamos, mas é a sua situação. Você já se apercebeu que você está aqui nem aquela ranzinha. Mas o Senhor hoje interveio na sua vida. E se o Senhor interveio, não deixe para depois. Graças a Deus, aquela menina não apenas mudou de vida, mas arrastou o seu irmão, arrastou a sua mãe. Foi muito bonita a conversão, a mudança da mãe. Praticamente a filha, que estava na pior, a mãe nem imaginava tudo aquilo que acontecia com a filha, foi a filha na pior que tirou a própria mãe e trouxe a mãe para Jesus. A coisa foi o contrário, foi a filha agora carregando a mãe e trazendo para frente de Jesus. Veja, é tudo o que acontece. Talvez haja pessoas da sua família precisando da sua conversão, precisando da sua mudança, para que também eles venham para Jesus. Mas o que nós estamos querendo mostrar para você aqui é esse negócio tremendo que o diabo faz. E veja, o mundo faz bem os negócios do diabo. Ele é uma agência que sabe negociar bem nos negócios do diabo. Aquela menina acabou se acostumando. Ela necessitava primeiro de ver fotos, e depois necessitava de ver junto com alguém, depois necessitou de ver tocando, junto com alguém e nua. Depois, necessitando ver com alguém nua e tocando, e se iniciou no lesbianismo. É assim, meu irmão. E depois tornou-se, infelizmente, uma exigência, né? Relacionamento sexual feminino, ela com ela, tornou-se uma exigência. Quem disse que aquilo era uma necessidade? Quem disse que aquelas meninas eram lésbicas? Elas não eram, mas tornou-se uma exigência. Deixa eu dizer, o organismo delas começou a exigir uma coisa que não tinha exigência e necessidade nenhuma. Veja, é assim com o homossexualismo masculino, e muitos entraram nessa vida por isso e desse jeitinho. É assim que acontece com o tóxico, qualquer tipo de tóxico. Ninguém começa logo tomando cocaína na veia, né? Todo mundo vai devagarzinho. Aí, na questão de tóxico, eu não preciso ficar descrevendo, você sabe que é assim. Depois torna-se uma exigência, o seu organismo exige, você não faz aquilo, você não pratica aquele esporte, você não tem coragem, você não vai conversar com uma menina, você não dança, você não brinca, se não tomar aquela dose que você já está acostumado. Só que cada vez mais o seu organismo vai exigindo doses maiores, você não vai ter coragem de enfrentar se não tomar um pouquinho mais, e você vai indo igualzinho a ranzinha, e você não percebe que está morrendo aos poucos. Gente, é assim que essa agência, que se chama mundo, que se chama sociedade, faz, e faz bem, o negócio do diabo. E o interessante é que o diabo, e aqui quando a gente pediu na hora de começarmos a palestra, seria que houvesse anúncio e denúncia. E a canção nova, muitas vezes, ela passa por períodos de denúncia e períodos de anúncio. E eu vejo e percebo que esse pequeno trecho de tempo, de 2-3 meses para cá, a canção nova tem sido usada na denúncia, porque a denúncia tira muita gente do erro, a denúncia tira muita gente do engano, das trevas, de uma inocência, mas não de uma inocência pura, mas de uma ingenuidade, de não ver o mal onde o mal está. Muitas vezes você está sendo provado, e provação não é tentação. A prova é Deus que permite que chegue até você. O sofrimento, muitas vezes, uma dificuldade, muitas vezes, quem sofre não está pecando, quem tem uma dificuldade não está pecando, é uma prova que Deus até deixa, permite que venha até o filho e a filha dele, para que esse filho e essa filha cresçam na fé, que é o contrário da tentação. A tentação é uma promoção do diabo, que quer pegar você, que quer armar para você, armar uma armadilha na sua frente, desviando os seus pensamentos, desviando o seu olhar, para que você pise naquela armadilha. E às vezes, um segundo de tentação te tira a eternidade, coisa que uma vida inteira de provação não te tira a eternidade. Muitas vezes numa bobeira, num vacilo, muitas vezes, sabe, você vacilou, você deu mole, você deu bobeira, você não foi atento, porque você era ingênuo, e você caiu numa armadilha, e talvez aquela tentação tenha durado como o tempo de uma relação sexual às pressas, dentro de um carro, num motel, numa zona de prostituição, muitas vezes numa injeção jogada aí no cano da sua veia, muitas vezes você deu bobeira, muitas vezes você está jogando o seu casamento fora, muitas vezes você está jogando a sua profissão fora, e por causa de uma bobeira, de uma tentação, que muitas vezes dura 1 segundo, 5 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 1 dia, por causa desse pequeno pedaço de tempo, você está perdendo uma eternidade com Deus, e se autodeclarando derrotado junto com o diabo, que é tremendamente derrotado. E outras vezes nós rechaçamos, rejeitamos uma provação que vem por um tempo na nossa vida, que Deus permite para que você cresça na fé, para que você se torne mais homem, mais mulher, mais jovem, mais sábio, mas você não vai perder a eternidade por causa de alguns anos de provação. Ao contrário, você vai ser mais ainda aprovado, e o seu lugarzinho no céu vai ser um lugarzinho ainda mais especial. Portanto, meu irmão, minha irmã, ao vir aqui para esse acampamento de oração, Deus quer chacoalhar. Veja bem, aquele homem naquela maca, ele foi pego pelos amigos, ele foi pego, ele não foi assim, ó, vamos, nós que temos a oportunidade de ver um pouquinho como é que é a construção daquelas casas, lá naqueles lugares onde Jesus passou, são madeiras entrelaçadas com cipós, com muita terra, cimento, é um emaranhado. Pedra em quantidade, né? Pedra, pedra, pedra, madeira, madeira, madeira, cipó, barro, então é uma trama de coisas então, que eles tiveram que cutucar, tiveram que ir para passar uma pessoa numa maca ali, deve ter dado muito trabalho, sem dizer o incômodo que causou nas pessoas que estavam embaixo daquele teto, com coisa caindo na cabeça, e aquele homem que talvez sem equilíbrio, totalmente na mão das pessoas, tendo que entrar, ele falou, não, eu vou cair, não, mas entra, e foi levado até Jesus, e quando chega perto de Jesus, bom, tudo bem, venci, cheguei aqui, graças a Deus, bom, agora então me sobra a expectativa de sair e andar, só que Jesus antes de tudo, e veja bem, isso está acontecendo com você, tiveram um trabalho para trazer você aqui, ah, se tiveram, né? Sabe, a luta do Adriano Moraes em promover este evento aqui, a dificuldade, a aprovação que esse homem passou, ele, sua esposa Flávia, toda a organização do rodeio, tiveram trabalho para te trazer aqui, peão, tiveram trabalho para trazer você aqui, jovem, e quando você chega na frente de Jesus, você fala, então quer dizer que agora tudo que eu quiser, eu vou pedir e eu vou ganhar, então eu quero andar, Jesus fala, não, espera um pouquinho, primeiro, teus pecados te são perdoados. Porque foi essa justamente a conclusão do Evangelho, né? Quando chegou àquele lugar, né, abrindo o buraco, fizeram-no descer na maca, na qual estava deitado o paralítico, vendo-lhes a fé, vendo a fé deles, vendo a fé do Adriano, vendo a fé da equipe, que não foi mole, hein? O diabo atrapalhou totalmente para que nada acontecesse. Inclusive, não resta dúvida, essa chuva está sendo uma luta espiritual, até para você sentir, pô, mas puxa vida, estão trabalhando todo para vir para esse roteiro aqui, só chove. Tudo isso é armação, gente. Nós estamos vivendo uma luta espiritual. Não sei se você está acostumado a esses termos, a essa realidade, mas começa a aprender. Nós estamos vivendo uma luta espiritual. Quer dizer, o inimigo não quer soltar você barato, não. Não quer. Aliás, ele não quer soltar você. E por isso ele está se agarrando a tudo para não entregar você. Somente que, graças a Deus, pegaram você do jeito que o Dunga estava narrando, com mil dificuldades, agora você já desceu aí diante de Jesus. E o que é que Jesus fez? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Começa por aí, meu filho. A vida daquele homem estava um estrago só. A sua vida certamente estava um estrago só, um marasmo, uma confusão só. Do jeito que nós narramos, claro, não começou tudo já assim, não. Começou devagarzinho, você nem percebeu. Você foi ingênuo numa primeira situação. Talvez você, menina, você simplesmente precisava chamar a atenção. Você via as suas colegas que tinham a atenção dos outros. Os rapazes chegavam, os rapazes se aproximavam, conversavam, brincavam. Você não, você estava de lado. Você até se sentia rejeitada. Talvez você trouxesse um sentimento, um complexo de inferioridade. Talvez da sua origem, da sua família, de onde você veio, a vida que você viveu. Você precisava também ser vista. Você também precisava ser apreciada. E talvez você entrou numa pior. Para chamar atenção, você apelou de alguma maneira. E quando chegou a ocasião, te pediram uma coisa que você não podia ter cedido. E justamente na necessidade de ter atenção, na necessidade de ser apreciado, na necessidade de que alguém te visse, que alguém te apreciasse, que você era gente, você cedeu, talvez uma primeira vez, e a sua vida ficou uma confusão só. Daí uma coisa foi complicando, uma atrás da outra, uma atrás da outra, e hoje a sua vida está um marasmo, uma confusão. Mas veja, diante de Jesus, o que ele diz é isso: minha filha, meu filho, teus pecados estão perdoados. Você até pode dizer, mas eu não passei ainda por uma confissão. Veja, a iniciativa é do Senhor, a confissão vem para depois. você fica devendo. É como muitas vezes acontece, você chega lá, o comerciante está tão interessado em vender o negócio para você, que ele já vai te entregando, manda simplesmente você assinar aquele papel de crédito, manda até mesmo entregar na sua casa, tão interessado ele está que você leve aquele artigo. Depois você vai ter que pagar, você não vai deixar de pagar aquilo, mas você já está levando. Deixa eu te dizer, o comerciante está empurrando para você aquilo, porque ele quer vender. Na verdade, Deus ama tanto você, e Deus viu toda a confusão em que está a sua vida, que Deus está como que empurrando o perdão para você, porque Ele sabe que você precisa agora é de perdão, e que você precisa ser chamado de filho, que você precisa ser chamado de filha, porque o mundo não tratou você como filho, não tratou você como filha. Pode aplaudir, porque é isso mesmo, não tratou você como filho, tratou você como traste, como entulho, acabou com você. Veja, essa agência do diabo, que faz direitinho o negócio do diabo, não te tratou como filho, não te tratou como filha, e agora você está precisando ser chamado, tratada como filha, como filho. E a primeira coisa que Jesus lhe diz: meu filho, minha filha, e recebendo você como filho. E logo em segundo lugar, ele já lhe dá a garantia: teus pecados já estão perdoados. É como se ele entregasse para você o papel, assina apenas aqui embaixo, teus pecados já estão perdoados. Você até se desabafar, porque talvez seja uma necessidade, talvez não. Quando a gente está entulhado desse jeito, é como quando a gente comeu uns negócios estragados, muitas vezes, né? Nessas idas e vindas, você come uns sanduíches, come umas carnes, come uns negócios tão ruins, que ficam lá no seu estômago, e aquilo sobe e desce. Enquanto você não devolve, enquanto você não vomita aquilo, você não se tranquiliza. Tal é certo que talvez você precise vomitar para um padre, para alguém que te receba com amor e com autoridade. Você precisa vomitar tudo isso, você precisa expurgar. Porque assim também com certos tumores, furúnculos, é preciso expurgar, é preciso apertar, ajudar até mesmo para pôr todo aquele pus para fora, aquela coisa estragada, sair pus com sangue pisado. É certo que você precisa botar tudo isso para fora, é uma necessidade. Então a confissão também está aí, mas Jesus já te deu a garantia: meu filho, minha filha, os teus pecados estão perdoados. Perdoado, perdoado está. O Senhor já te tratou como filho, não te tratou mais como traste. Ele não está aí de dedo levantado no seu nariz para te acusar, para te condenar. Não, você é um filho que voltou para a casa do Pai. Você é uma filha muito amada, muito querida, que voltou para a casa do seu Pai. E a primeira coisa que Ele diz é isso: meu filho, minha filha, teus pecados estão perdoados. Imagina a expectativa daquele pai do filho pródigo. Você sabe bem da passagem, né? Aquele filho achava que já era suficientemente forte, inteligente, sábio, maduro para sair de casa. Pede a sua parte antecipada, ou seja, pede a sua herança antecipada. O pai era rico, muito rico. Tinha terras, tinha gado. Fazendeirão, né? Fazendeirão. Nos nossos tempos tinha caminhonetes, se fosse nos dias de hoje, iríamos pegar aí um fazendeiro daquela região de Barretos, com 50 mil cabeças de gado, não sei quantas caminhonetes e cabritos e ovelhas e campos para plantar, muita cana plantada. Mas o filho chegava antecipado e falava: pai, é o seguinte, pai, eu sei que eu tenho direito, só que eu não quero esperar que o senhor morra. Eu quero meus direitos agora, eu quero a minha parte agora, porque eu quero curtir minha vida. Mas o pai: mas filho, você tem tudo, é só ficar comigo aqui, é só ficar na presença do teu pai, que você não tem só a sua parte, você tem a sua parte, você tem a parte do seu irmão, você tem a minha parte, a parte da sua mãe, a parte de todos, tudo é seu. Não, pai, mas eu quero a minha, eu quero aproveitar a minha. E saiu, O pai não teve, ele tinha direito, o pai deu e ele vai e gasta, filho pródigo significa isso, filho gastador. Então ele gasta, ele gasta, ele gasta, e chega uma hora que ele não tem mais o que gastar, acabou a riqueza do pai, acabou a saúde que vinha do pai, acabou a inteligência que vinha do pai, acabou a sabedoria que vinha do pai, acabou o semblante bonito que vinha do pai, acabou tudo que vinha do pai, que era do pai, que era herança dele, ele gastou, ele ficou sem nada, e ele se pega então comendo lavagem com os porcos. E nós sabemos que porco na Bíblia tem uma íntima relação com o diabo, assim como o mar, o porco. Então ele se vê ali no meio da lavagem, no meio dos porcos, da sujeira total, da sujeira total, do chiqueiro. Mas ali, veja bem, irmão, aqui é uma maravilha isso. Você que está se sentindo assim agora, entenda, é uma maravilha. Ele estava ali no meio do porco, no meio do chiqueiro, no meio da lavagem, fedendo. Ele, naquela hora, naquela situação, a gente imagina um coxo, um porco aqui, eu no meio, o porco com o fuço ali, eu com o meu fuço também ali, e comendo aquelas bolotas de comida azeda. E ali naquela situação, e você troca porco por prostituta, troca coxo por um leito numa zona de prostituição, troca lavagem por cocaína, pode fazer a troca que você quiser, e você no meio daquela lavagem toda, ali você pensa, se eu voltar para a casa do meu pai e pedir para ele para ser um servo, não precisa nem ser chamado filho, servo, eu acho que ele me aceita, eu vou voltar. E volta para a casa do pai. Mal ele sabia que o pai todos os dias ficava na varanda da casa dele, da fazenda dele, olhando aquela estrada que ia dar lá no infinito, lá no horizonte, e todos os dias ele ficava olhando, olhando, olhando, e cada vultozinho que aparecia no final da estrada, ele se levantava e ficava, é meu filho, acho que agora é meu filho, acho que hoje é meu filho, acho que esse ano é meu filho, não, acho que esse ano é meu filho, e quando se aproximava, não era o filho dele. Mas houve um dia, que dia que é hoje? Que dia que é hoje do mês? Dia 11. Houve um dia, dia 11 de dezembro, grava bem essa data no seu coração, houve um dia, dia 11 de dezembro, que mais um vulto surgiu lá no horizonte, no comecinho da estrada, ou no final da estrada. E o pai olhou, mais um vulto, será que é ele? Será que é o Roberto? Será que é o Pedrinho? Será que é a Marta? Será que é a Maria? Será que é a Julieta? Será que é a Roberta? E ele foi, e o vulto foi se aproximando, ele passou ali por Aparecida, entrou na Nova Dutra, veio subindo o Morro da Canção Nova, subiu o morro, apareceu lá naquela portaria, e o pai começou a olhar, mas parece com ele, parece, e ele cabeça baixa, andando daquele jeitinho, olhando, fedendo chiqueiro, fedendo porco, fedendo lavagem. Quando o pai viu que era o filho, diz a palavra, num salto se alegrou, e foi correndo abraçar o filho, e não se preocupou se o filho estava fedendo, se o filho estava cheirando lavagem, estava cheirando cocaína, cheirando prostituição. Ele foi e abraçou o filho, e beijou o filho daquele jeito, e já trouxe o filho, já gritou, façam festa, façam muita festa, tragam o melhor gado, o melhor novilho, tragam sandália, traga anel, traga vesta, quero música, quero festa, pois esse filho estava perdido e voltou. O filho, pensando que ia ser tratado como empregado, foi tratado de novo como filho. Meu irmão, minha irmã, você pode viver isso hoje, você pode viver isso agora, porque o pai é o mesmo, o pai é o pai do céu, na pessoa hoje representado pela Canção Nova, por esse encontro, por esse acampamento, por esse rodeio. E você é esse filho que estava longe, que estava afastado, mas voltou. Não importa, nós nem vamos querer cheirar você, vamos querer abraçar, abraçar e beijar e dizer, vamos fazer festa nessa Canção Nova, porque mais um filho voltou. Você é esse filho, você é essa filha. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Amém. Porque aquilo que o Pai diz primeiro para os servos, quando ele manda fazer festa, é isso: trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e festejemos. Por quê? E está cheio de boi. Está cheio. Porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. Você sabe que há todo um diálogo depois com o filho mais velho, que não queria aceitar o filho mais novo, descabeçado, que torrou a herança, porque torrou a herança. O filho mais velho foi prejudicado também, como a mãe foi prejudicada, como o pai. Todo mundo foi prejudicado, porque ele quis pegar a parte dele. Mas o pai disse para o filho mais velho: era preciso, meu filho, festejar e alegrar-se, porque este teu irmão tinha morrido e está vivo. Estava perdido e foi reencontrado. Sabe, gente, porque nesta agência do diabo, que é o mundo, não tem coisa mais fácil para o diabo fazer o negócio da rã. Lembra da história da rã no começo aqui da nossa pregação? Que você não percebe, quando vê está morrendo vivo. Com frequência, o diabo não te leva logo para o chiqueiro, não. A coisa mais fácil para o diabo ir cozinhando a gente aos poucos, matando a gente aos poucos, é o sucesso. Você começa a ter sucesso, começa a ter sucesso, começa a ter sucesso, começa a ganhar. Tem umas perdidinhas, mas logo depois você se recobra e o diabo vai dando corda, igualzinho esses papagaios que a gente empina aí, vai dando linha para você, vai te dando sucesso, e o sucesso vai subindo para a sua cabeça. A sua vida vai ficando um marasmo, a sua vida vai ficando um entulho, a sua vida se torna um lixo. Porque até mesmo aí, com o sucesso, com o dinheiro que você vai ganhando, com os aplausos, com a aprovação, com o pessoal que te cerca, com o pessoal que te cobiça, com o pessoal que quer ceder para você. As meninas fazem questão de ser com você, porque você tem sucesso, você foi campeão na última vez, você está com muitos pontos dessa vez. Sucesso. E você não percebe que a sua vida vai ficando um lixo. Que lá na sua casa está tudo atrapalhado, porque as meninas são muito melhores do que a esposa que você deixou em casa. Porque elas não têm nenhuma responsabilidade. Elas só podem vestir-se de mini saia para você, ou de calça bem justa, e se exibir totalmente para você, e se dar totalmente para você, sem nenhuma responsabilidade. Ela nem quer saber de filhos, enquanto que a sua esposa lhe deu os filhos. É muito mais fácil o sucesso, é muito mais fácil os amigos, é muito mais fácil as cervejadas, do que as complicações em casa, porque tem filho adolescente com a ausência do pai. Tem filho adolescente que já aprendeu a fumar por sua causa. A filho adolescente, menina adolescente, que já aprendeu a beber por causa do pai. A filho e filha que já estão saindo, ficando com esse e com aquele, que já estão tendo as suas aventuras sexuais, inclusive por causa da ausência do pai. O pai tem sucesso, mas não tem pai dentro de casa. Então, quando chega em casa, é só complicação. Talvez seu filho e sua filha já está nas drogas, e quando você chega é problema em cima de problema dentro de casa. Eles vão mal na escola, vão mal em tudo. Então a sua casa se torna um inferno para você, não é? E lá fora é o sucesso, e daí a sua vida vai ficando cada vez mais um caos, o caos do sucesso. Você está me entendendo? O caos do sucesso. Só que é igualzinho pinga, gente, é igualzinho álcool, é igualzinho droga. O sucesso sobe a cabeça e você não suporta os problemas. Você quer só o sucesso. Você quer só lá fora. Você quer só na rua. Você quer só na arena. Você quer só lá no meio deles, delas. Porque a sua casa virou uma droga. A sua família virou um inferno. Graças a Deus que nessa hora o pai até diz para os outros filhos: e diz para os servos, porque veja, há anjos agindo por aí. Não apenas o Pai falou para o seu filho, não apenas o Pai e Jesus falaram para Maria, mas falaram para os anjos, para os santos, para o santo da sua devoção, que talvez tenha, talvez não, que acompanhou você há tantos anos, desde a sua meninice. Os seus santos da sua proteção têm acompanhado você, não duvide disso. E o Pai falou isso para os anjos: esse meu filho estava morto, estava perdido, tinha morrido, mas graças a Deus agora foi reencontrado, agora voltou à vida. E esta é a grande chance que Deus está lhe dando. Você nem sabia que estava morto, igualzinho o caso da rã. O sucesso foi esquentando, esquentando, esquentando, e você não se apercebeu de todo o restante. Pelo contrário, você deixou as coisas lindas que Deus lhe deu. Você deixou o seu casamento, a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, o seu lar, a sua dignidade. Deixou essas coisas mais preciosas, igualzinho aquele filho pródigo, e ficou só com o lixo, ficou só com o chiqueiro de porco. Mas graças a Deus, o Pai já te recebeu, já te abraçou, já mandou fazer festa. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para isso, meu irmão. Eu sei que muita gente já está experimentando isso no coração. Muita gente. Na realidade, você estava essa palma ritmada. Amém, amém, amém. Essa palma ritmada não ajuda, tá bom? Essa palma ritmada leva para brincadeira. Então não, palma, palma, palma é palma, tá? Palma ritmada não. Palma ritmada vira brincadeira ao longo da pregação, desculpa, tá joia? Mas, na realidade, o que você estava sentindo era saudade de Deus. É verdade, aquele filho, muito mais do que se dar mal, ele estava com saudade do pai. É, porque às vezes a gente fala assim: poxa vida, eu me dei mal, poxa vida, estou arrependido, mas por quê? Porque levou pior. Sabe, isso não é arrependimento. Isso é até meio safadeza, né? Vou tentar de novo. Mas não, ele estava com saudade do pai, saudade da família, ele estava com saudade do irmão, ele estava com saudade da cama dele, ele estava com saudade da comida da mãe dele, ele estava com saudade daquelas horas que ele vivia com família. Na realidade, você que saiu de casa, você que está ausente de casa, você que há tempos não vai à igreja, você que há tempos se afastou de Deus, veja bem, não é que você esteja se dando mal apenas, apesar de também isso estar acontecendo, mas não é só por isso que você quer voltar para Deus. Exato. Você quer voltar para Deus porque você está com saudade de Deus, está com saudade da sua esposa, está com saudade do seu filho, está com saudade do seu pai, está com saudade, sabe, do que os escravos morriam quando saíam da África e vinham, por exemplo, para o Brasil? Eles morriam de duas situações: uma, por desidratação, que eles não tomavam sol, não se alimentavam, não tomavam água, e acabavam morrendo por desidratação. O segundo motivo que os escravos morriam quando vinham para o Brasil era de banzo. Sabe o que é banzo? Saudade da pátria. Eles entravam numa angústia tão grande, saudade do campo, saudade das caças, das pescas, saudade da religião deles, saudade dos filhos, saudade das esposas, e eles acabavam morrendo no navio de banzo, que é saudade. Também se morre por saudade, também se morre por saudade de Deus. Você não está voltando para Deus apenas porque você se deu mal na vida, não. Você também se deu mal na vida, você se deu mal na sua profissão, você se deu mal com o seu namoro, você se deu mal com o seu casamento, você gastou o que era reservado para você por uma eternidade, você quis gastar agora, gastou o que era de Deus, sua beleza, o seu talento, sua sabedoria, sua inteligência, você gastou, você inclusive não se parece mais com o Pai, porque você gastou todas as características, você está só o pó. Mas não é por isso que você quer voltar. Isso seria pouco, seria interesseiro. Mas você está voltando para Deus, porque na realidade você tem a saudade de Deus. Saudade de estar juntinho com o Pai. Saudade de estar juntinho com o irmão, com a irmã. Saudade da sua cama, saudade da comida da tua mãe. Saudade da comunhão. Saudade da mãe de Nossa Senhora. Saudade de Nossa Senhora. Porque muitas vezes você deixou de rezar de noite, porque com as coisas que você fez durante o dia, no final da noite você tem vergonha de rezar, e de rezar para Nossa Senhora, por causa das coisas que você fez. Mas no fundo você tem uma enorme saudade da mãe de Nossa Senhora, de voltar a ser o menino que você era, de voltar a ser a menina que você era, que está aí dentro de você. Estou com saudade de Deus. Estou com saudade de Deus. Por favor, me leve de volta. Eu estou com saudade de Deus. Canta comigo. Estou com saudade de Deus. Estou com saudade de Deus. Por favor, me leve de volta. Eu estou com saudade de Deus. Mais uma vez. Estou com saudade de Deus. Você pede isso. Estou com saudade de Deus. Por favor, me leve de volta. Eu estou com saudade de Deus. Por favor, me leve de volta. Eu estou com saudade de Deus. Repete. Por favor, me leve de volta. Eu estou com saudade de Deus. Pede, por favor. Por favor, me leve de volta. Eu estou com saudade de Deus. Porque aquele homem não foi por si. Ele não tinha como chegar. Ele estava entrevado, paralítico. Talvez você não tenha nem cara para voltar. Você está querendo voltar, mas não tem cara. Pede agora. Pede para a gente. Nós estamos para isso. Pede para os anjos. Como canta o Padre Marcelo, e muita gente canta com ele. Há anjos descendo e subindo aqui. A gente não sabe se o céu desceu ou se foi esse rincão que subiu, porque tudo se encontrou, porque os céus se debruçaram sobre a terra. Sim, o céu se debruçou sobre esse rincão, e ao mesmo tempo esse rincão subiu, e os anjos estão aí ativos, pegando esse, pegando aquele, muito mais do que o salva-vidas, né? Os anjos estão aí se pondo diante do diabo para tirar a presa, para tirar a presa. Os anjos estão aí. Pede, por favor, me leve de volta. Eu estou com saudade de Deus. Os santos da sua devoção, o santo que você aprendeu a invocar lá na sua cidade, lá na sua paróquia, a festa do seu padroeiro. Pede agora, por favor, me leve de volta. Eu estou com saudade de Deus. E que bom que céus e terras se põem agora unidos para levar você de volta para casa do Pai. Estou com saudade de Deus. Canta. Estou com saudade de Deus. Por favor, me leve de volta. Estou com saudade de Deus. Por favor. Por favor, me leve de volta. Estou com saudade. Vamos ver os jovens. Somente os jovens. Estou com saudade de Deus. Força, jovens. Estou com saudade de Deus. Por favor. Por favor, me leve de volta. Estou com saudade de Deus. Por favor. Por favor, me leve de volta. Estou com saudade de Deus. E os adultos que estão aqui, pais, mães, avós, adultos. Estou com saudade de Deus. Estou com saudade de Deus. Por favor, me leve de volta. Estou com saudade de Deus. Por favor. Por favor, me leve de volta. Estou com saudade de Deus. Vamos cantar agora uns para os outros. Até confessamos. Sabe, pega essa fama de durão que você tem. Tenho que manter minha fama de durão. Pega essa fama de durão. Aproveita que a gente está próximo do Paraíba. Enfia ela no saco, dá um nó e joga no Paraíba. Porque você não é durão, você é filho. Você não é durona, você é filha. Filha e filho de Deus. Cantemos uns para os outros. Vamos lá? Estou com saudade de Deus. Canta. Estou com saudade de Deus. Por favor. Por favor, me leve de volta. Estou com saudade. Peço pro irmão, por favor. Por favor, me leve de volta. Estou com saudade. Mais uma vez, vai meu irmão. Estou com saudade de Deus. Estou com saudade de Deus. Peça pro irmão. Por favor, me leve de volta. Estou com saudade de Deus. Peça, por favor. Por favor, me leve de volta. Estou com saudade de Deus. E obrigado, Senhor, porque é isso que está acontecendo. Não é apenas porque a nossa vida ficou um trapo, um lixo, que nós estamos voltando. Também, Senhor, mas principalmente porque eu estou com saudade de Deus, eu estou com saudade da tua casa. Sim, aqui é o meu lugar. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Por isso eu voltei, Senhor. Agora eu estou em casa. Eu estou na casa do meu Pai. E vai fazendo isso do fundo do seu coração. Vai entregando a sua vida para Jesus. Se entregue a sua vida para Jesus. Ele não tem receio de pegar os trapos. Ele não tem nenhum receio de pegar o lixo que ficou a sua vida. Ao contrário, ele mesmo disse: o Filho do Homem veio buscar e resgatar o que estava perdido. O que estava perdido. Hoje a salvação chegou à sua casa. Hoje a salvação chegou à sua vida. Diga do fundo do coração: Jesus, eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu te entrego toda a minha vida. Mesmo se a minha vida ficou um lixo, eu entrego. Melhor ainda, Senhor, se a minha vida está bem, se a minha vida está no caminho certo, eu entrego a minha vida, Senhor. Eu não quero chegar ao lixo. Eu não quero, Senhor, chegar ao entulho para depois entregar a minha vida. Obrigado, porque eu posso entregar a minha vida. Mas mesmo se eu entrego a minha vida um lixo, o Senhor não a recusa, o Senhor a aceita. Jesus, hoje eu te aceito como meu Senhor. Até hoje eu quis ser o Senhor da minha vida, eu quis mandar na minha vida e só estraguei, Senhor. Eu pus tudo a perder. Hoje, Jesus, eu estou te entregando a minha vida. Hoje, Jesus, eu te aceito como meu Senhor. Eu precisava de um Salvador, eu precisava de um salva-vidas, e o Senhor é literalmente um salva-vida. O Senhor está salvando a minha vida, Jesus, e eu aceito. A minha vida já estava no buraco, a minha vida já estava nesse torvelinho, se perdendo cada vez mais, na ladeira, ribanceira, abaixo, sem breque, Senhor. Mas o Senhor veio e entrou na frente como salva-vida, para salvar a minha vida. Obrigado, eu te aceito como meu salva-vida, o meu salvador, e te entrego, Senhor, a minha vida. Obrigado porque me salva. Vai ficando em pé, vai fazendo a experiência do filho que voltou. Sabe quem inventou a reciclagem? Foi Jesus. Aqueles que o mundo joga fora, Jesus vai pegando. Jesus vai catando, como uma recata. O que vai para sucata, né? O que vai para sucata, Jesus pega e recicla. Exatamente. Se você se sentia até hoje sucata do mundo, entenda, você hoje não é mais sucata. Você é alguém, um filho e uma filha, resgatado pelo Senhor. Cantemos com alegria no meu coração e no seu também. Muito muito alegre eu te pedi o que era meu. Partir um sonho tão normal. Dissipei os meus bens, dissipei meus bens e o coração também. No fim, o meu mundo era irreal. Abre o seu braço, confiei, confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas. Mil amigos conheci, disseram a Deus. Mil amigos conheci, disseram a Deus. Caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir. Um patrão cruel levou-me a refletir. Meu Pai não trata um servo assim. Confia e canta. Confiei no teu amor e vou aqui, aqui é meu lugar. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei, ó Pai, eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou.